Sintonizado na maior rádio de expressão portuguesa na internet. Antena Web. Mais do que a um país, que a uma família ou geração. Mais do que a um passado, que a uma história ou tradição. Tu pertences a ti. Não és de ninguém. Mais do que a um patrão, a um do que a um partido, que a uma equipa ou religião. Tu pertences a ti. Não és de ninguém. Vida selvagem. Para ti serás alguém nesta viagem. Quando alguém nasce, nasce selvagem. De ninguém. La la la. nasce, nasce selvagem. Keep talking about love to one another. Música na Web. Um caso sério na radiofonia. Yeah.

sintonia de... If I had shoes are stuck on you. And I would buy you an athlete, there we'd watch a game, and we'd talk of old friends and of work and our brain. You'd ask me who you need to kill to make it okay. Again, we're laughing about it, make it small anyway. So please just fall. What you felt and what you want to do.